Veja só como é a vida. Floyd Mayweather vai lutar contra Manny Pacquiao. A bolsa dele é para mais de 150 milhões de dólares. Mayweather está invicto. 47 vitórias, nenhuma derrota. Ops! Não é bem assim. Floyd Mayweather perdeu uma luta na semifinal na Olimpíada de Atlanta. Ou seja, ele está invicto como profissional. Como amador, ele perdeu essa luta. E perdeu para quem? Perdeu para o búlgaro Serafim Todorov. Todorov ganhou essa luta, mas perdeu a medalha de ouro. Ficou com a de prata na Olimpíada de Atlanta. E que houve com Serafim Todorov? Serafim Todorov teve a promessa do regime comunista búlgaro de voltar à Bulgária e ter todas as condições ideais para um atleta. Pura ilusão, não ganhou nada do governo búlgaro. Mora hoje na pobre cidade de Pazadzik, num bairro da periferia, num pequeno apartamento. Serafim Todorov encontrou um lugar para deixar suas mágoas, o álcool e as drogas. Hoje, Serafim Todorov voltou novamente a ocupar as manchetes lá na Bulgária e estão tentando até arrumar um emprego para ele. Todorov, que venceu Mayweather, procura emprego. Mayweather luta por mais de 150 milhões de dólares. E assim caminha a humanidade. Sabe onde você pode acompanhar todas as emoções da temporada 2015 dos esportes americanos? No Snap Steakhouse & Bar, um espaço especialmente dedicado aos amantes dos esportes, perfeito para acompanhar os principais eventos esportivos. A casa ainda oferece um cardápio tipicamente americano, ideal para um bate-papo com os amigos, acompanhado daquele delicioso chope gelado. Convoque os amigos e conheça o Snap Steakhouse & Bar. Acesse o site www.snapbar.com.br e curta a página do Snap Bar no Facebook. Snap Steakhouse & Bar. The game starts here.